Aí, mano, trouxe a pulha aí, mano. Trouxe a pulha. Tá aí, tá aí. Aí, saiu. Filme de curta-metragem, minissérie prevista, saraivada de bala. Não tão fácil esquecida, a morte vem com tudo e pra você é duvidosa. Se enquadre e não se encaixe nas suas próprias conveniências. Talvez um bom rap nacional pode servir como referência. Não é possível que você não entenda que o caminho não é esse. Tire isso da cuca, rapaz. Muitos iguais você, curtindo mais amarguras devido ao meio e ao modo de sobreviver. Levando choque, porrada, tapa na cara de polícia e no meio dos manos. Sem moral, sem nenhum proceder. Não pense que usando crack as coisas vão melhorar pra você. Prisioneiro agora. Aí maluco, tá acabado pra você, mano. Aí sangue bom, aí sangue bom. Você é muito mais do que isso, muito mais. Pode acreditar. Se livre do artigo que o destino te jogou nas costas. Você é capaz. Pode acreditar. Você é muito mais do que isso, muito mais. Pode acreditar. Se livre do artigo que o destino te jogou nas costas. Você é capaz. Olha aí, aconteceu com quem eu não esperava. Inúmeros incidentes, muitas tretas rolar na área. Consumidores da morte, costa quente, são fortes. Se livrou, dessa foi sorte. É preciso passar por aprovações, acorde, preencha o vazio. Maluco, busque forças através do nosso ritmo. A descrição não é crucificar o dependente, sangue bom. Quero um futuro melhor. Falta de sorte, morte. Eu tô ligado, essa é minha razão. Zeca Pagodinho, Bebeto, DMN, cada um na sua onda, não é não. Virou mania não querer ser você mesmo. O egoísmo, maldito veneno. A vontade de se aparecer permanece dentro de você. E pode crer que esse mal não é comédia, é forte. Pode crer que vai ser o causador principal da sua morte. Vai se livrar sem chegar ou vai esperar que o cachimbo seja um cenário eficaz. Você é muito mais do que isso, muito mais. Pode acreditar. Se livre do artigo que o destino te jogou nas costas. Você é capaz. Pode acreditar. Você é muito mais do que isso, muito mais. Pode acreditar. Se livre do artigo que o destino te jogou nas costas. Você é capaz. Sei que é difícil falar, difícil escutar de humano. Quanto tempo perdido, quanto sofrimento. Quanto me debati por uma vida melhor. Por uma vida que eu pensava existir. Hoje estou dependente dessa porrinha aqui. Ninguém se liga que as coisas são difíceis pra mim. Mas penso em um dia poder me libertar. Esquecer desse mundo, vencer e deixar rolar. Pela ordem, um modo de ver as coisas. Pela ordem, conte comigo, se liberte, irmão. Orientações necessárias, precisas. Golpes cruéis, coisas da vida. Mas ao mesmo tempo me sinto um fraco ladrão. Quando clareia, vem um dinheiro pra mão. Lá está eu de novo, dando uma paulada numa viagem que só na hora é bom. Muitos dizem que é pilantragem da minha parte. Mas o que posso fazer se tomar conta de mim? Essa é minha cara, moro. Se tomar conta amanhã, de mim, mano, pra mim, tanto faz, amor. Você é muito mais do que isso, muito mais. Pode acreditar. Se livre do artigo que o destino te jogou nas costas. Você é capaz. Pode acreditar. Você é muito mais do que isso, muito mais. Pode acreditar. Se livre do artigo que o destino te jogou nas costas. Você é capaz. A ideia certa é essa, seja digno. Estou falando de um modo bem claro e cristalino. Você sabe como rola a parada, como funciona e são determinada as leis da área. Então maluco, erga essa cabeça, olhe pra você, pare de gemer. Não disfarça, não encare isso como uma lição de moral. Você forçou nas suas atitudes, não é nada pessoal. Maluco fuma, cheira, não dispensa aquela pedrinha. E cadê a presença, como vacila? Aqui é bom ladrão, não cola na minha. Quando leva uma uma prensa, chora, se humilha. Todo fudido, o que lhe resta é sofrer. Mano, que ladrão é você? Tenho medo incrível de perder a posição. Mas mano, quem o substituiria na missão de vacilão? Aqui tem argumento e muita justificativa que explica a razão de você ter agido assim, meu irmão. Não é por nada não, você também é capaz de se livrar e tá sendo vacilão. Longe de mim, querer em cima de você se sentir. Mas não confunda as bolas, querer sujar a área. Isso não é papel de bom malandro, meu chapa. Cadê minha parada, mano? Cadê correria? Cadê correria? Aí, pega sua cara, dessa vez passa batido. Você é muito mais do que isso, muito mais. Pode acreditar. Se livre do artigo que o destino te jogou nas costas. Você é capaz. Pode acreditar. Você é muito mais do que isso, muito mais. Pode acreditar. Se livre do artigo que o destino te jogou nas costas. Você é capaz. Pode acreditar. Você é muito mais do que isso, muito mais. Pode acreditar. Se livre do artigo que o destino te jogou nas costas. Você é capaz. Pode acreditar. Você é muito mais do que isso, muito mais. Pode acreditar. Se livre do artigo que o destino te jogou nas costas. Você é capaz.